Aquilo que deve ser falado aqui hoje, deve ser falado. Podemos falar aqui hoje. É o desapego material. O apego material. É o contrário, né? Tem o desapego e tem o apego material. Mas é assim. Nós estamos inseridos numa sociedade, aqui, sociedade ocidental, onde existe uma cultura quase que 100% materialista, com quase praticamente 100% também das instituições religiosas espiritualistas somente de um lado. Os outros lá, pro outro lado, elas são, conforme as suas necessidades, digamos assim, de pré-existência, de existência, afinal, em subsistir nessa sociedade, elas são materialistas. A Igreja Católica, Apostólica Romana, ela é espiritualista, mas ela não é espiritualista ao mesmo tempo. Por quê? Ela necessita de quê? De produto, de dinheiro, de capital, de construções, matéria, material, para poder subsistir. Senão, não subsistiria. Então, essa é a questão. Então, nós estamos, assim, inseridos numa questão cultural, num povo, numa cultura, onde se prega muito a questão do materialismo. Materialismo existencialista, para dizer a verdade. Que é o materialismo aquele que existe para que as pessoas precisam viver. As pessoas precisam sobreviver, precisam trabalhar, precisam receber. Enfim, vocês sabem tudo mais do que eu. Mas, ao mesmo tempo, vem aí umas seitas religiosas, como um espiritismo, e chega aí e nos diz o seguinte: não, mas nós temos que ser espiritualistas. Aí nós temos que ser espiritualistas numa sociedade totalmente materialista. Vocês já pensaram que rolo que dá a nossa cabeça? Nós temos que ser espiritualistas, não espíritas, espiritualistas numa sociedade praticamente 100% materialista. Aí vem a questão do conhecimento. Aí vem a questão que a gente tenta falar, todos os dias. Tudo isso pode acontecer, eu ser espiritualista e ao mesmo tempo ser materialista, se dentro de mim existir aquilo que se chama de consciência de equilíbrio, de equidade. Aristóteles, uma vez, 1.200 anos depois de Cristo, ou 200 anos depois, eu não lembro direito, ele escreveu um livro, Ética a Nicômaco, e ele colocava lá no seu último parágrafo, no seu último livro, último capítulo, ele colocava lá a questão seguinte: por que devemos ser felizes? Qual é o melhor caminho de sermos felizes? Ele já tinha falado durante 12, 13 capítulos, num livro desse tamanho aqui, sobre a questão da felicidade. Da felicidade. De como chegarmos à felicidade. E lá no final ele chegou assim: a felicidade é uma só, é mantermos o equilíbrio. Immanuel Kant, em seu livro, também, do seu livro de ética, eu não lembro o nome também, mandava nós estudarmos a nossa capacidade de equidade, Equidade é equilíbrio. Então nós podemos sim, viver num país, vamos falar num país agora, não um mundo, né? Num país, ou podemos sim viver numa cidade extremamente materialista, que é Flores da Cunha, que ninguém pode negar, mas com os nossos traços mentais, nossos traços espirituais, dentro do espiritismo tranquilamente. Por quê? Porque nós já temos o conhecimento suficiente de que podemos sim sermos equilibrados o suficiente de mantermos a balança pendida no meio. No momento que ela vai mais para o lado da materialização, da matéria, bom, nós estamos perdendo. Estamos perdendo porque a questão espiritual está sendo esmagada dentro de nós. Quando a espiritualização está sendo um pouco mais maior não, isso não existe, um pouco maior, a materialidade está maior. Então a materialidade está ganhando. Com isso, o que, que acontece? Estamos sendo mais espíritas? Estamos sendo mais espiritualistas? Não se sabe. Alguns sim. Alguns começam realmente a não dar mais importância a tanto dinheiro. Alguns sim, eu já presenciei pessoas assim, que tinham enormes quantidades de dinheiro e não faziam bem a ninguém e tal. Eles continuam ainda pessoas ricas, mas eles fazem a caridade que a gente nem imagina. Só que tudo por baixo dos panos, sem dizer nada a ninguém, fazendo tudo bem. E não importa a quem. Isso que é importante. Aí a balança vai pesar onde? Aonde é a espiritualidade. Como é que nós somos, nós? Pensamos já nisso, de que vivemos num país ou numa cidade onde existe um contexto social, cultural, materialista, e estamos tentando buscar aqui no centro ou nas outras igrejas um caminho espiritualista e não materialista. É difícil, mas tudo acontece com o equilíbrio. Agora, manter o equilíbrio como? Estudando, gente. Estudando. Principalmente as obras magníficas do Kardec. Ele coloca ali várias vezes de como se chega à felicidade, de como separar a matéria do espírito, de como separar a nossa maneira de ser espiritualmente e a nossa maneira de ser materialmente e unir as duas partes, que as duas saibam trabalhar de forma equilibrada. O Kardec, ele foi um dos idealizadores da maneira como se conseguiu trabalhar o espiritualismo com o materialismo, gente. Porque antes disso, existia lá o budismo, que se reuniam 4, 5 monges lá, mas eles eram só eles lá e tudo bem e tal. Existia o maometismo, maometanos, mas eles estavam só preocupados em matar seus inimigos, em matar e ampliar suas terras e tal. Quer dizer, chegou ali um Kardec, há 150 anos atrás, 160, com o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo assim: não, aqui está outra revelação. Aqui está a ideia de que podemos viver juntos. Eu posso viver com uma mulher materialista e eu sendo espiritualista. Não tem problema nenhum, conquanto que exista equilíbrio e respeito e consideração. Tudo vai funcionar de maneira correta. Agora, precisa estudo, paciência, senhores, paciência, muita paciência, paciência, paciência, muita paciência, trabalho, compreensão, e eu vou dizer ainda, trabalho ainda, e para aqueles que trabalham dentro da casa espírita, trabalho e trabalho e trabalho. E tô, mais uma vez, trabalho. É isso que acontece. Terminei meu tempo. Muito obrigado.